Dentro de você bate um coração tão inseguro, tão carente de um toque de amor, paz e salvação lado a lado estão, te pedindo uma chance só pra tentar o quê? Fiquem com a paz desse grande amor. Vivendo alto.